Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Os BPMs do coração se misturarão às batidas contagiantes. A espera acabou. E que espera? Acabou. Vá pra cima! Ele chegou pra comandar o show. DJ do César Pressão de Ananindeua. DJ do César Pressão de Ananindeua. Segurem-se, porque agora é a hora do show. Olá, DJ do César Pressão. Bora pra cima, produção, bora! Let's go, meu DJ. Já estamos aqui mais uma vez, mais um dia de festa pra nossa galera aqui em Limondela. O som do nosso paredão Super Hot Vibe chegando pra fazer alegria. Bora continuar essa festa, bora continuar a pressão, meu irmão. DJ César, bora começar. Vem chegando pra pertinho da gente, vem pra cá, chegando, que é isso que a galera quer, também estão fechadíssimos com a gente. Tá aqui no cachorro. Um abraço pra vocês. Hot Hot Baile. E bora, meu pressão. Bora. Bora, minha galera. Vem chegando o Jorginho. Vem pra perto do nosso canil. Já, já tem Mimi Pressão também. Toma, meu. Meu parceiro Moisés, ele e a sua esposa, Graça. Tá juntinho com a gente, abraço pra vocês com muito carinho. Tá aqui, meu irmão. Parceiro Betinho 3D, tá aqui juntinho com a gente. Valeu, Betinho! Meu parceiro Gordinho Hot Valley também. Parabéns, filha. De louro pra louro, né? Não esquece que o microfone tá comigo agora, viu, louro? Mas como eu sou profissional, eu não vou te encarnar, viu? Encarnação fica pra moleque. Hoje eu vou dar-lhe a mordida, mordida. Hoje eu vou dar-lhe a mordida. E dali, César! Hot Vale é pressão, Hot Vale é pressão, Hot Vale é pressão, Hot Vale. Pela minha comitiva lá de Viseu, Jorginho, meu irmão! Tá aqui, de modelo, turma! Não bate de frente que ninguém pode com Hot Valley. Não bate de frente que ninguém pode com Hot Valley. Não bate de frente que ninguém pode com Hot Valley. Não bate de frente que ninguém pode com Hot Valley. Eu quero saber. As molecas já estão na fita. fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Hot Wilder e ainda pegava teus amigos. Pegava nosso amigo Silas do Ourá e o Coque. Pegava teus amigos. Coque, salve de mosqueiro, meu irmão. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Agora! DJ César! É, Loro Mix, eu não quero nem saber, Loro Mix. Quem bate é pai e mãe. DJ César Pressão espanca. Ainda bem que tu sabe que espanca. Vai! Eu não me lembro do teu bem. Bate a saudade, um desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Olha só, gente, você que achou um sapatinho de uma criança encarecidamente, traz aqui pra gente, tá bom? Por favor, tá? Vai! Meu parceiro Marquinho também tá juntinho com a gente. Os nossos amigos lá de Viseu estão frente a frente. Um abraço, César! César Pressão! Inveja só destrói, né, meu? Bora, meus petróleos! Sendo grandão lá de Viseu também. A galera Viseuense chegando juntinho. Um abraço, César. Hot Vile. E quem é que tá solteiro? Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Será que tem alguém do Clube do Remo aqui? Tem. Quem é do Remo, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Quem é do Remo, joga a mãozinha pra cima. E vai batendo, palma da mão, palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Só quem deu quatro pisos em cima do Paysandu. Coloca a mão pra cima, bate, palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Agora, será que tem alguém do Paysandu também aqui? Tem. Os campeões da Copa Verde! Coloca a mão pra cima aí! Coloca a mão pra cima! Coloca a mão pra cima! César! Vereador Colota, presidente da Câmara! E o vereador Wilson Araújo tá aqui com a gente! Ele e toda a assessoria do prefeito Neto, sejam muito bem-vindos com a gente! Obrigado, irmãozinho, pode deixar! A qualquer distância eu vou te ver, porque você vai ser minha mulher. Nada agora é diferente. Tudo mudou. Tua mãe confiou. Teu pai também. Tanto tá vendo? Fila com grana e bens. BMW, Mercedes, bens. Eu sou sem. Mas vou. Toda minha comitiva de mosqueiro também tá fechadíssimo. Jorginho com a gente. Do teu namoro. Meu parceiro vereador Colota também. Um abraço pra ti, meu vereador. Tá aqui, tá aqui. Isso. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Com esse nosso moço amigo Lírio, Marquinho e Ronaldo, os meus amigos de Viseu. Tá aqui, galera! Apresentar ao teu pai. Ele também. Pronto, agora não fica descanso mais. Só tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. E bora, minha pressão! Bora, minha pressão! Ele fala muito! Demais! Traseira, e fala muito interesseira. Meu parceiro, o vereador Colota aqui com a gente, ele é o Wilson. Um abraço pra vocês, que o carinho tá aqui, ó. Hot Vile! O açougue do Laro também tá toda a galera juntinho. Um abraço, César, César, César. César Pressão. Interesseira. Nosso amigo Kevin e o Marquinho. O Canela e o Moisés também. Um abraço pra Dona Graça também. Graça da imprensa, é, meu irmão? Nosso amigo Elson. Lohan. Elson Bebidas também. Eu sou Cesariano. Quero ver, ver. Atenção, novinhas. Bota a mão direita na cabeça. Bota a mão esquerda também. Agora. Cachorro! Chora, meu cachorro. Mostra pra quem tu veio aqui no modelo. Mostra pra mim agora, pai. Mexeu com a Hot Valley, a mordida é selada. Mexeu com a Hot Valley, a mordida é selada. Mexeu com a Hot Valley, a mordida é selada. Santorini. Toma. Mordida é selada, mordida é selada. Mordida é selada, mordida é selada. Nosso amigo Lelê do quilômetro 74. Ele, o Edilton Tavares, diretor do RH. Tá aqui com a gente também, valeu, meu diretor. Respect. Ei, Igor, pra que vamos aliviar, Igor, hein? Pra que? Não alivia, não alivia, Hot Valley vai pra cima. Cachorro doido vai te dar uma mordida. Não alivia, Hot Valley vai pra cima. Não alivia. Vai, César! Se tu é bandida, sou cachorro doido, sou cachorro doido, sou cachorro doido. Se tu é bandida, sou cachorro doido. Pela minha comitiva do vereador Galota, tá aqui surgindo com a gente. Os nossos caras doidos do ano também tá aqui. Também tá aqui, também tá aqui, boy. Só quem é do Hot Valley joga a mãozinha pro céu. Só quem é do Hot Valley joga a mãozinha pro céu. Tá mãozinha pro céu, tá mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. E agora? É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Deixa eu abraçar com muito carinho os nossos marafeiros de Limondela. É Chopitel. Nosso amigo Nanuca, o Sombra Cardoso. Oh, e o Aldaí Playboy. É Chopitel, é Chopitel. É Chopitel, é Chopitel. É Chopitel, é Chope e Hot. Vai! Ela rebola e eu tô morto. Fala, meu patrão, fique à vontade. E dá prazer, eu sei que logo sente. DJ Renato tá aqui com a gente na Fazenda Real. Valeu, Renatinho, obrigado. Não passa mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca que te tem, não tem igual. Nosso amigo Ricardo do PT também, valeu, Ricardinho. Jota Almeida! Tá surgindo, valeu, Jota! Bora, meu pressão, vem, vem, vem, vem, vem! É morena! Como é que você tá, minha filha? A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva, vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, vem, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, quicando as três de uma vez. Vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai, vai quicando. Tentando, quicando, tentando, jogando a bunda. Vai tentando, quicando, tentando. É o pique. Vai que, vai que, vai que, vai que, vai que. Vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando, jogando a bunda. Vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando, jogando a bunda. Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. Bora ali, Mobewa, bora, bora ali, Mobewa. E no passinho do gingado, caqueado, vai dançando. Vai, vai, vai, vai, vai. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando. Para minha família fiel, um abraço pra você. Parabéns, é muita fidelidade, meu ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Tu ganha o troféu do ano. Não é estrelismo. Não é estrelismo. É profissionalismo. DJ César Pressão agora. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Faz aí. Vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Deixa eu abraçar com muito carinho meu parceiro Davidson, o Davidson, o Riquelme, o Jonas, Jonas Pressão, né, meu irmão? Valeu, parceirão. 006. Aí, papapá. Aê, aê. Vai ser, Zé. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Meu parceiro Neto, tá aqui com a gente no Neto Carol Lanches também. Valeu, parceiro! Casa do O melhor lanche da região. Fiz a fila tá aqui. Vai, faz a fila e vem o mágico. Para Dona Antônia, as minas badaladas. Faz a fila. A Mandina. Hi-Fi também. Vai, vai. Para a Mandina. Bete nas mordidas. Também. Tá na área. Vai, César. Aí, DJ César. É o Selvinho que tá mandando. Anda, chama, é o Diguinho que tá mandando. Anda, chama, pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra aí. Brota e convoca as tchuca, brota e convoca as tchuca. Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba. Será que rola? Rola! Só surubinha de leve, surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mais na abandona na rua. Deixa eu abraçar com muito carinho, minha família Flex. De leve, com essas mina maluca. Também ouvindo a gente via internet, via WhatsApp. Quero saber do pretinho, meu irmão. Bora, família Flex! Essa família Flex que é 100%. Hot Vile! Pega a visão, pega a visão. Pega a visão, pega a visão de Bandeira. Pega a visão agora, agora. DJ César. Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Meu parceiro Paulo Bala 23 também. Tá aqui! Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão. É menina, velho. Pensa numa menina braba, Marquinhos. Pensa. Vai. Eita, menina braba, ela esculacha na dança, ela vem. E a galera quer dançar. Eita, menina braba, ela esculacha na dança, ela vem. Do estilo magnata. Bora, bora, bora, bora. DJ César. Tem alguma mulher solteira, aquele modelo, tem? Tem alguma mulher que não depende de macho pra porra nenhuma, tem? Vai dançar! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Edivando, açougue, Deus proverá também. Um abraço pra você, meu irmãozinho. Tá com ciúme, tá com ciúme. Eu pego. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. O teu tempo tá. Olha aí! Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando. Vai, César! Essas malandras, assanhadinha, que ela quer? Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, vem pra limoneira, doidinha, vai! Então vem sentando. Vai, nova, nova, nova, nova, novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, senta aqui, senta aqui. Meu parceiro Edson Travares, diretor do RH da Prefeitura Municipal de Viseu. Ele é 100% Viseu, isso daqui comigo. Um abraço pra você, meu irmãozinho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Assanhadinha, vai, vai. Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Vai, vai. Fica doidinha, vai, vai. Então vem sentando. Agora tu fica olhando pra essa menina que quando ela dança, ela dá aula, meu irmão. Ó, ó. Quando ela dança, essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina estrangalha. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. O quê? Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão. Bora, Rony, bora, Rony, bora. Nós é botar ela só mamar. Nós é ruim, não marca a toca. Depois chego emocionado. Pede pra beijar na boca, depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. Bora, Marabaia, bora, Wagner também! E aê, boca de pelo, tu... O cachorro doido do Pará. DJ César Pressão! DJ César Pressão! Esse moleque toca pra caralho! Ele sabe! Nas bota ela pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Olha o parceiro André do Caminhão. Tá aqui, Xuxi. Um abraço, César. Beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Será que ele tá beijando mesmo? DJ César Pressão! Ladies and gentlemen! Obrigado, meu parceiro José Bias, festa linda, perfeita, maravilhosa. Sucesso, meu irmão, que Deus te abençoe cada dia que passa, viu? Valeu, meu irmão. Meu lado, Netinho 3D e o Dadá na área também. Deixa eu abraçar com muito carinho meu parceiro Paulinho Santiago de Boa Vista, tá aqui com a gente. Um abraço pra você, Paulinho, com muito carinho. Meu parceiro DJ Mirinho do Alves, som de Miseu também. Obrigado. E o parceiro Dema do Caminhão Popular tá aqui com a gente. Parceiro Dema veio sentir a pressão, né, Dema? Obrigado, parceiro. Quem me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado. Vou demonstrar. Olha aí, Dema. Tu olha pra ela e fala assim, ó. Você conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor teus braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me... Parceiro Kleber da Metalúrgica, tá aqui! Você me conquistou, me fez louco de amor. Bora, DJ Morrinho do Caminhão Popular. É popular, é da galera, né, Morrinho? Valeu, meu irmão. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa. Será? Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo. Rodrigo Show tá justinho. E esse som perfeito, cristalino, que você está ouvindo e sentindo. Chama-se Paredão! Hot Vile! E o responsável técnico pelas nossas estruturas, nada disso, pelo nosso som, chama-se Técnico Mira! Técnico Mira, o nosso responsável pelo nosso som. Você, é isso aí, é Hot Vile! E modelo! Bora, colota! Um abraço pra você, Colota! Bora, André! Te liga, meu irmão! Abraço os nossos marafeiros de Limodeva, o Nanuca, Sombro Cardoso e Moda aí, Playboy! Tá aqui, ó! Meu amor já caiu quando subiu algo. Aí deu vida. DJ César Pressão. DJ César Pressão. Esse é foda. Não entende. De novo fecha desse bar. Afogar. Quem sabe dessa? Apagar nas garrafas. Igual a ser. Para meu parceiro Coelho, um abraço pra você também. Valdeci, ele e Neto da equipe Sem Dinheiro. Os nossos caras doidos também, Tiaguinho. Galera do nosso bairro do Aurá. Um abraço pra vocês com muito carinho. Tá aqui com o César, tá com o Tiaguinho, tá com o Louro, tá com a família, tá com o Ira. Tá aqui com a galera! O Davidson e o Davidson! Tá sendo o Guilherme e o Johnny Expressão! Tá aqui! Hot Vibe! vai, César! Forte, Faile! Aí, lá no mix aqui com o Thiaguinho. E vai dançando, vai! Vai dançando, vai! Três, dois, um, César, César, César! Meu parceiro Jefferson, o Pablo, o Laílson, o Wallace, o Matheus, o Erivelto e o Paulo. Os nossos amigos fechadíssimos com a gente aqui no... Hot Filey! Bora, galera! Também da galera de Mosqueiro também! DJ César! Aí, Limodela! Meus caras doidos do Aurado, um abraço pra galera! Aqui! Hot Baile! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Bora começar! Bora começar! Vai, César! De rei de rom pra lá. Bora, dali! Bora, dali! Hoje eu vou dali a mordida, mordida, mordida, mordida, mordida. Hoje eu vou dali a mordida, mordida, mordida, mordida, mordida. Hot vale é pressão, é pressão, é pressão. Hot vale é pressão, é pressão, é pressão. Hot vale é pressão, é pressão, é pressão. Hot vale é pressão, é pressão, é pressão. E quem é que tá solteiro, joga a mão pra cima. Só quem é que tá solteiro, só quem é que tá feliz. Só quem gosta da Hot Baile, bota a mãozinha lá pra cima e bate na palma da mão. Palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Vai, César, é da... Eu falei pressão. Para a tuíra, não chega, tuíra! Toma, toma! Se tu é bandida, sou cachorro doido, sou cachorro doido. Parceiro DJ Serginho Digital, DJ Maurício do Caminhão Popular e o Gilson Pop do Cidade Morena. Tá aqui, ó! É Dona Antônia! Como é que elas estão, Dona Antônia? As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Hot Baile, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. Pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Vai! Fazendo L, o Pitbull deixou de ser Pitbull, vai ser Hot Vile. Tá aqui também. Bora, César! É o nosso show, já falta alguns minutinhos. Galera do fundão, vem aqui pra frente do comando. 10 horas da noite, vem, vem, vem pra frente que 10 horas tem o show. Vem pra frente do comando, vem, vem. Bora, equipes, fã clubes, galera de Limão Deu. Que venha a chuva. Deixa tudo apagadinho que o meu maestro Lolo Mix vai subir no palco pra convidar a galera. Bora, Lourinho, bora, Lourinho, bora, bora, bora, bora. Apaga a luz que tá liberada, apaga a luz. Vai, filho, tá liberado, gente, pra ti. Acende tudo agora, vai. Alô, produção. Ó, a gente quer chamar a galera do fundão aí. Todo mundo aqui pra frente. E a gente vai fazer a filmagem do show. E a gente vai mostrar... Oi, oi, a galera de Limão Deu. Oi. Som. Isso. Toda a galera, todos os fã-clubes, toda a galera das comunidades, galera de Viseu. Tem alguém de Viseu aí? Tem! Cadê o grito da galera de Limão Deu? Galera, aqui na frente, pra ficar pai d'água a nossa filmagem. Todo mundo aqui. Pra frente do cachorro. O DJ César vai mandar mais uns sons pra galera. Dentro de alguns minutinhos, o show da Hot Vale, a nossa dançarina Mimi Pressão já tá na área. Meu irmão, e o bagulho vai endoidar aqui. Vem, galera do fundão, todo mundo aqui, ó. A parada é aqui na frente da Hot Vale, a sensação de Ananindeu. Então, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Quem tá solteiro, mãozinha pra cima. Quem é sincero, pra cima. Galera do Paysandu, galera do Remo, Corinthians, Flamengo. Meu maestro. Meu irmão, tá aqui a galera, César, Thiaguinho. Mostra pra galera como é que faz a mordida do cachorro doido do Pará. Mostra aí pra galera, mano. Vai. Já ensinando. Esse show de fogos, de tudo pra vocês. Agora, DJs, pressão na galera, que já já é nosso show. Os caras doido do horário, tá toda a galera juntinho. Um abraço pra vocês com muito carinho daqui no Quadril, meu irmão. Pou, pou, pou, bem, bem, bem, vai, vai, vai. Hot Vile, Hot Vile. Tá nele, meu amigo. Já já tem show! Cadê o loló? Me dá o loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. cadê o ló, ló, ló? Me dá o ló, ló, ló, ló, ló, ló, ló, ló, ló, ló, ló. Toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta... César Pressão! Toda bandida gosta de pressão, depois... Vou pra cima, meu irmão, vai! Sequestra de ladrão, sequestra de ladrão, sequestra de ladrão, sequestra de ladrão, sequestra de ladrão, sequestra de ladrão, sequestra de ladrão, depois do... Vai, vai, vai! E a mulher que tá solteira, coloca a mão pra cima, coloca a mão pra cima, coloca a mão pra cima e vai assim, vai, vai, vai, vai. E a mulher lá, lá, lá, lá. Só quem tá solteira vai descer até o chão, até o chão, até o chão. Meu parceiro Kevin, o Marquinho, o Moisés, o Canela, o chão, até o Ramon e o David, junto da galera. O chão, chão, daqui! Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Agora vai! Bavinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Hot Vine! Rebolando, rebolando. DJ Teletubbies de Viseu, valeu DJ! Para meus caras doidos por ali, Guajinho, abraço pra vocês com muito carinho. Meu parceiro Paulinho, Santiago de Boa Vista também. Abraço pra você, Paulinho! Tá aqui no caninho, tá aqui, ó! Hot Vine! Tá aqui com o César! Hot Vine! O cachorro doido do Pará. Vai! Você partiu meu coração. Esse pra todos não quero mais. Não servia pra você. Parceiro DJ Murino, do Alvisson de Viseu também tá aqui. Meu parceiro Dema do Caminhão Popular. Um abraço pra você, meu irmão. Tá aqui, garoto! Meu parceiro Joel de Viseu. Agora. O jogo virou Hot Vibe. Como esse mundo gira, como isso não voltou. E agora, meu irmão? Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa Super Bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calão. Meu parceiro Robin Gol, ele toda a minha assessoria da prefeitura tá surgindo com a gente. Não chega de... Bora, Cláudio Pitbull de Viseu. Valeu, meu irmão. Chico Hélio também. Alô, grande, não chega, grande. Aqui no caninho, grande da produção, não chega, meu irmão. Tudo que eu fazia. Meu parceiro, o grande amigo, vereador Colota, presidente da Câmara. Vereador Wilson, o Araújo e toda a minha assessoria do prefeito Neto. Tá juntinho com a gente, tá aqui no caninho. Um abraço pra você. Vai, vai, vai. Estou dando voltas porque não quero aceitar. E acabou a nossa história. Alô, grande da produção. Não chega, meu irmão. Forte. Meu parceiro Nael do Açougue, Deus é fiel. Tá aqui, garoto! Mix e Nandinho vão tocar. Não te quero longe de mim. Bora, meu irmão! Envolvimento diferente, eu ensino a vocês. A vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez. Júnior Santorini. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Parceiro Boca Rica também, um abraço pra você, garoto! Tu vai citar, tu vai citar, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Parceiro Marquinho, um abraço pra você, Marquinho! Tá aqui também, tá aqui também, tá aqui também! Tá aqui com o César! Tá aqui com o César! Quando o DJ toca esse som, eu desafio, ele começa a rebolar! E a Mega Brutus rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, vai! O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando! quem não rebolar? Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Família Sem Fronteiras, já vai ter tudo, bagulho. É por isso que o Dodinho se encantou. Tá aqui! Parceiro Luiz do Pânico, Rodrigo da Responsa e a Luciene Silva, um abraço, meu irmão. Vai, vai, vai, que já já tem um show pra galera. Vai. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, Leirinha jogando, vai. Meu irmão Caninho já tá formado. Olha que meu parceiro DJ Truíra, alô no Mix, Tiaguinho, Flamínio, César Pressão. Quiserem chamar esse show perfeito pra galera, só chegar e chamar. Que o Caninho já tá formado, top. Já tá naquele jeitinho que a gente dá maior valor. Safadão que lança nova e vai pra todas as... Os nossos cretinos da responsa com a gente. Quem quer brava de verdade vem na coreografia. Vai, sai de sacanagem. Vem na fuleiragemzinha, vai, sai de sacanagem. Vem na fuleiragemzinha, vai, sai de sacanagem. Vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Vai, bunda pra baixo. Vai pra cima, vai. Bora, meu parceiro Barreto, bora! Já já tem show! Bora, meu motora, bora, meu motora! Relaxa, você tá na minha, eu também te quero. Larga de pé. Relaxa, que você tá na minha. Me entrega logo. Hot Baile! Já não aguento de tanta ilusão. Você tá na minha e eu também te quero. Larga de besteira, nossa casa. Hot Baile! Me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Você tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz. Vai aquecendo que já já tem show. Eu tô chamando, qual é a tua? Quem me falou foi o seu olhar. Quando o safadão apagou a luz. Igor, tu sabe como é, Igor? Eu te agarrei, novinha. Ai, pai, para. Aí vai dar em mel se o cara não quiser parar, né? Vai dar, programa 2. Eu te agarrei, novinha, pode parar. Novinha, pode pá. Tico purei, novinha. Meu parceiro, salve. O Taylor Jailson das Tesses e o Luiz, o Cretino, tá aqui. Essa eu assino embaixo. Bora, meu irmão. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo. Safado e elas gostam. Opressão. César Pressão. Vai! Só 1%. Ô, mentezinha covarde, coração. Quanto mais bebo, embriago eles, mas eu penso em você. Pedrinho safadão. Beleza! Mais duas musiquinhas aí pra galera. Mais duas músicas e prepara pro show. Tentaram tirar você da mente do coração. Mais uma vez a tentativa sem sucesso. Posso até beber e envolver. Vamos ensinar a galera a fazer a mordida violenta do nosso Rottweiler, Igor. Prepara o celular que o bagulho vai ficar doido, hein, meu Deus. Bora, Antônia. Um abraço pra Sandra e Isabelle. E aí, meu maestro? Bora fazer assim pra você subir e bora. DJ do Alvisson lá de Viseu, DJ Morrinho. Abraço pra você, Morrinho, Gugarino. Valeu, garoto! É tão lindo o amor que a gente faz. Parece. Nosso amigo Lelê do quilômetro 74. Edilton Tavares, diretor do RH da Prefeitura Municipal de Viseu. Eu tá aqui considerado o cachorro. Rottweiler, Rottweiler. Olha só, gente, deixa eu pedir pra você encarecidamente, pra você dar uma arredada aí do nosso palco, tá bom? Porque são vários fogos, vários, um show pirotécnico perfeito em cima da galera, tá bom, gente? Então, pra evitar qualquer tipo de acidente ou de incidente, dá uma arredadinha aí, tá bom? E já já tem show perfeito pra galera. E o responsável técnico pela lote chama-se Técnico Mira. Que surpresa agradável. Rottweiler. De frente com você. Nessa festa de amigos. Todos bora, boy. Pra valer. Bora, boy. E que tal se a gente se entrosasse pra dançar? E no meio da dança. Você deixasse eu lhe beijar. E ontem, como é que foi? Aí foi assim que renasceu o nosso amor. Numa festa. Deixa eu abraçar com muito carinho nosso amigo Davidson, o Davidson, gente, Riquelme Jonas, pressão também. E entre abraços e beijos. É, muito papo rolou. Quase nada. E voltou a ser forte. O que, Tuíra? O nosso caso de amor. E a princesa deixou! Princesa deu show! Do cachorro doido, Coloro Mix, Simi Pressão, nossa dançarina perfeita oficial! Tá aqui! Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. Faço tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que você tá feliz por você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Bora, Marquinho, Bad Boy, brilha, Marquinho. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Nosso amigo Kleber da Metalúrgica. Tá aqui juntinho, DJ Rodrigo Show. Nosso amigo Cláudio, Pitbull e a Lúcia. Olha aí o Pitbull aqui. Já. Boa poeira. Para minha produção, apaga tudo! Apaga tudo! Alô, Limão!